Tem jacaré parado, vira bolsa de madame. Vou tacar fogo nesse balão e vou descer pro bailão com a peita do Mengão, que é mídia. Eita, é o metralha dos baile, só mandelão. DJ Braga. Tu sabe bem como é o ritmo. Sequência da braba foi nós que lançou. Chama as amiguinha que vai dar caô. Dá caô. Joga me pro rock. Tá de bobeira, sangue bom. Esse é o DJ Daniel Vídeo. Joga me pro rock. São Francisco, Minas Gerais. Eu sou forte.